que o Zulu compreendeu? Copiado, base pela direita, terceiro na 7, copiou agora? Afirmativo, repórter terceiro está no final. 7. Estaciona no pátio 5, é isso, Zulu? 4, deixa. Ok, pátio 4. Na 3600 décima PIN 2010, o ajuste no 017, reporta estabilizado no IHS Ferreira, pista no 0. 2000 pés, com o 017, reportando estabilizado na 3600. Autorizado o pouso na 17, o vento 130 graus, 62 de nós, o esquizou. Autorizado o backtrack, seu solo ao 5-4, reporte do trânsito. Tenente Silva. Então, 3600, completa aproximação, torre no 8, decimal 6. No 8, meia, uma boa noite, 3600. Boa noite. Tabjet 5809, décimo tem 2000 pés, o ajuste no 07, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Desce para 2000, reporte 3 estável, 5809 web. São 3152, boa noite, acione a identificação, autorizado chegada a Mari. Teste mantém o nível 050, ajuste no 0 no 7. Boa noite, 05, formação Bravo, restrito no 60. Bom, no 805, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desce, mantém o nível 060, o ajuste no 07. Nível 060 via Mari, igual no 805, 1 no 07. Boa noite, o vento é 120 graus com 8 nós, o altímetro no 07, está livre pouso na 10. Livre pouso na 10, pronto, 3600. Estabilidade 5809, torre na noite, decimal 6. Sempre tem, boa noite. Boa noite. Alivrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa, Juliette para o 09, tá 3600. Oi, boa noite, Webjet 5809, estabilizado, dona. Web 5809, boa noite, o vento é 120 graus 8 nosso, o altímetro no 0 no 7, o ar de pista ali, fora posto. Aguardando, 5809, Web. Checo 3, agora autorizado o pouso na 10, permanece 120 graus, 8 nós. Livre pouso 10, baixou e travou, 5809 web. No 52, desce, mantém 2 mil pés, o ajuste no 0, 1 no 7, reporta estabilizado em LSXR da pista no 0. 2 mil pés, reportará estabilizado no XR da 1 no 0, 3, 1, 5, 2. 1805, desce, mantém nível 0, 5, 0, o ajuste no 0, no 7. 0, 5, 0, 1,7, 8, 0, 5. Livre das restrições da posição ETAP 3152. Web 5809 no solo 04, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para a posição meia dúzia do Pátio 3. Alfa Kilo meia dúzia para o do Pátio 3, 5809 da Web. Então, 3152 completa aproximação, turno 8, decimal 6. 2,6, até já. Turno 8,05, décimo tem 2000 pés do ajuste no 067. Reporte estabilizado, VLS, que se reira pista no 0. 2000, reporte estabilizado, 1,17,1805. Tá 3152, ok, livre pouso na 10, o vento é 120 graus, 5 nós, que negal no 0, no 7. Livre pouso no 05, turno 8, decimal 6. 2,6, boa noite. Boa noite. Ô, 9606, muito boa. Ô, 9606, boa noite, oficial de identificação. Voa direto, turma, 2000 pés, ajuste no 097, está autorizado, afinal, reporta estabilizado. Vai, Vardona, 10017, descendo para 2000, reportará estabilizado, go. Ô, 9606. 3152, no solo, aos 14, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette, portão 62. Alfa, 205, autorizado pouso na 10, o vento é 120 graus, 62 de nós. Eu vou 1-0-5. Fala agora, 17 direita. Texa, me escuta? Siga via Alfa Juliette para pole position, 01. 805, próxima direita, confirme a instrução. Siga após Alfa Juliette até pole position. Alfa Juliette, 01. 805, obrigado, boa noite, boa noite. Comente.